vejo navegar em águas provocantes. O desejo quer nos afogar. Outra vez nós dois nesse mesmo barco. Tempos depois, não tente disfarçar, eu não vou me afastar. Fim da noite, sei onde quero te levar. Pro mesmo refrão, vou pôr seu quarto nessa canção, só pra ver se ainda podemos rimar. Vejo mergulhar em águas provocantes. No teu beijo quero me afogar. Outra vez nós dois entregues ao acaso. Tempos depois, vejo navegar em águas provocantes. O desejo quer nos afogar. Outra vez nós dois nesse mesmo barco. Há tempos depois, não tente disfarçar, eu não vou me afastar. Fim da noite, sei onde quero te levar. Pro mesmo refrão, vou pôr seu quarto nessa canção, só pra ver. Não tente disfarçar, eu não vou me afastar. Fim da noite, sei onde quero te levar. Pro mesmo refrão, vou pôr seu quarto nessa canção, só pra ver se ainda podemos rimar. Só pra ver se ainda podemos rimar. Devemos parar.